Baby, when they look up at the sky, we'll be shooting stars just passing by. You'll be coming home with me tonight. We'll be burning up like neon light. Be still my heart, 'cause it's freaking out. It's freaking out right now. Shining like stars, 'cause we're beautiful. We're beautiful right now. You're all Sejam bem-vindos a mais uma edição do Drops Logado. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos comentar os vencedores do Teen Choice Award. Vamos fazer um breve resumo de tudo que aconteceu na Comic Con e vamos falar do acontecimento mais relevante dessa semana, que é Mari Silvestre está de namorado novo. Tudo isso. Não acredito. Tudo isso nesse programa maravilhoso, que vai ser um pouco mais curto, mas tem a nossa essência, e você deve estar se perguntando, seu gordo miserável, quando sai a edição número 100? E eu falo pra você que vai sair em breve. Estamos trabalhando pra fazer a melhor edição 100 possível, estamos falando com nossos amigos, nossos colaboradores, com todo mundo, em breve vai ter edição 100, fique tranquilo, fique descansado. Mas enquanto ela não chega, a gente, né, não pode perder os assuntos, então a gente vai falar um pouquinho com você das coisas que aconteceram. Você vai falar, mas Eduardo, já tem duas semanas que aconteceu a Comic Con. Não interessa, o programa é nosso, a gente faz o que a gente quiser. A gente quer falar da Comic Con agora, a gente vai falar agora. Quer falar em dezembro, a gente também fala em dezembro. Junto comigo aqui, o senhor Darlan Generoso. Fala, galera. Mentira. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí. Eu confesso que eu sou o grande culpado por esse programa sem eu sair, gente. Vocês me desculpem. Mas a vida tá difícil, mas vai sair. A gente tá com fé que vai ser legal. É, tô feliz aí por a gente estar de volta, né? Finalmente, por um podcast com o nosso grande amigo, né? Que o Sasser vai apresentar aqui daqui a pouco. A gente vai falar um pouquinho de Comic Con, muito trailer bom. Gostei bastante da Comic Con desse ano. E principalmente, né, do assunto realmente relevante do podcast, que é a vida amorosa de Mari Silvestre. Então eu tô realmente empolgado e mal posso esperar pra começar a comentar esses temas maravilhosos. Ai, meu Deus. E por último, mas não menos importante, ele está de volta, senhor Lucas Ferreira. E aí, galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, finalmente, voltando depois de um longo inverno, um longo hiato. Vamos comentar, então, esses trailers maravilhosos que saíram na Comic Con. DC vindo com o pé na porta. Marvel aí também reafirmando sua potência. Vamos lá. Muito bem. Mas pra gente começar, Alan, vamos tocar a música. Já que a gente vai falar da vida amorosa dela hoje, acho que a gente pode ressuscitar o hino, né? Porque já tem um bom tempo que a gente não toca o hino de Mari Silvestre aqui nesse programa. Qual deles? Porque Mari Silvestre tem vários hinos. Tem o Suave Viver, tem Darirá John John, que inclusive eu vi bastante hoje no trabalho. E tem aquele outro maravilhoso dela, né, lá, né, que ela cantava no Lucky Ladies, que eu esqueci agora, que ela ficava aquecendo a voz e não adiantava, né, coitado, mó barra. Pode ser qualquer um dos três. Era o quadradinho, né? Eu desço, eu subo. Ela lembra? O quadradinho descendo. Gente, até hoje não saiu o vídeo dessa música maravilhosa. Saudade desse programa maravilhoso, gente. Podia voltar, né? Saudade. Daqui a pouco o Netflix faz um revival de Lucky Ladies. Netflix, por favor, tá precisando passar cota aí brasileira. Ao invés de botar programa de Felipe Neto, bota Lucky Ladies de temporada 2, gente. Perdendo dinheiro. Falar nisso, você falou aí de cota, essas coisas. Vocês viram que o Sony vai fazer agora um programa que vai ter. Vai ser apresentado por Danilo Gentili. E vai ter 8 youtubers que vão participar de várias provas, né? E vai ser super maravilhoso, só que não, né? Gente, eu não aguento mais youtuber, de verdade. Tô botando youtuber em tudo. Agora youtuber é da música, youtuber no cinema, youtuber na televisão. Mano, youtuber chega, né? Vamos parar, gente. Youtuber não é artista. É uma pessoa que tá lá falando sobre assuntos aleatórios, entendeu? Dando a opinião dela sobre a vida. Não precisa ficar botando o YouTube em tudo quanto é lugar. Top essa porra. Também acho. É, então vamos tocar Só Viver, né? Acho que Só Viver é o clássico. Tá bom. A música que fez a querida Mari Silvestre despontar na mídia, né? Se tornar esse grande sucesso que ela é. Então vamos tocar o Suave Viver e daqui a pouco a gente volta. Tá metida pra caramba, a mana tá debochada. Tirou foto e faz carão, até deu uma melhorada. Mas não essa coisa toda, recalca se o bonde passa. Tô sempre na sua visão, não faz a louca inesperada. Mas se deseja pra mim, deseja em dobro. Na moral, vai em paz, segue sua vida. Porque o suave é viver, então viva a sua. Recalca da invejosa, sai pra lá, filha da puxa. Então tá, não vem, ó, tô vitaminada, não vem de papo tudo. Essa bateria pra cá. Essa bateria é fraca. Estamos de volta com o Drops Logado. Vamos começar falando de premiação? A gente vai deixar a Comic Con pra depois. Vamos começar falando de premiação. A premiação mais importante, quiçá mais relevante da TV norte-americana. Fica todo mundo preocupado com Emmy, não sei o que, babá. Mas o que falar quando a gente tem Teen Choice Awards, né? Esse prêmio maravilhoso, relevante, super importante. Eu vou dar uma passada aqui, Darlan, de leve nas categorias, pra você ver como crocante foi essa edição, né? Vou começar pelas categorias de música, porque as de televisão são maravilhosas também. Vamos lá, ó. Artista masculino, Justin Bieber. Feminino, Cabeção Gomes. Grupo, One Direction. Hip Hop e R&B, Beyoncé. Country, Carrie Underwood. Single favorito, Dangerous Woman, de Cabeção Grande. Masculino, Sorry, Justin Bieber. Single de grupo, Home, do One Direction. Artista internacional, Little Mix. A música country foi uma que tem a Demi Lovato, a música horrorosa com Brad Paisley, não sei se você já ouviu. Aí tivemos aqui, música... Ah, que absurdo, a música muito boa. Tem que ver o clipe também, que é maravilhoso. O que que temos aqui? Música do verão. R&B, né? Drake, música do verão. Work From Home da Fifth Harmony. Isso. Estrela Cabeção do Verão, feminina. Né? Ganha 2 prêmios em música, tá de bobeira? Porra, chuta bem. A escolha do verão foi o Zen, né? O grupo do verão foi o 5 segundos de Summer. Olha aí. Sucesso, gente, sucesso. E a música de festa foi a música lá da banda do moço que era do Jonas Brothers, né? O que você achou desses artistas musical? Bem teenzinho, né, cara? Sim, não tem aqui um negócio. Achei que eles que é um prêmio coerente, vai. Se você parar pra ver, tirando a Carrie Underwood e a Beyoncé, né? Todos os artistas que ganharam o prêmio de música são artistas que realmente cantam música pro público teen. Então, é um prêmio coerente. Ele atinge o público-alvo dele, né? São os adolescentes que votam. Então, exato. Até agora, nenhuma surpresa. Eu acho que a gente pode ter mais surpresa na categoria de televisão e filme, né? Que é sempre muito crocante. Será? Ô Lucas, você quer fazer algum comentário sobre essas maravilhosas categorias de música? Olha, eu preferi estar morto. Só isso que eu tenho que comentar. Então, o senhor está julgando os adolescentes. O senhor quer dizer, então, que o senhor nunca ouviu, nem fez a coreografia de Sorry, nem de Work From Home, nem nada. O senhor está querendo dizer que o senhor é diferentão da galera. Não sou Dora Aventureira. Cara, tem alguns artistas aqui que eu gosto dessa lista. Tipo, o próprio Justin Bieber, eu posso falar que ele evoluiu bastante, assim. Ele tá escutável pra mim, sabe? Só como artista, porque como pessoa, né? Lixo humano, né? Exatamente. Porque como pessoa tá maravilhoso, dando fora nas pessoas 3x4. Adoro. Como pessoa. Uma pena que a seleção natural esqueceu ele, esse bosta, mas. Exatamente. Sorry, é legal. Mas a gente tem aqui também a Beyoncé, a gente tem a Ariana Grande, que eu gosto muito dela também. Enfim. Só senti falta de Into You aqui. Mas é tudo isso. Bem. Mas eu acho que essa lista aqui tá muito cabeça, gente. Selena, Ariana, não tô gostando. Acho que eu gosto de uma lista mais do povo, assim. Só tem que mulher cabeçuda nessa porra. Tem a outra cabeçuda lá do Fifth Harmony também, fica gritando a... Ah, Cabelo, né? Cabelo? Posso ser bem realista. Cabelo. Cabelo. Não curti. Então vamos lá, para as categorias de filme. Escolha de filme de ação, Deadpool. Ator de ação, Dylan O'Brien, por Maze Runner, filme que o Dallan acabou de assistir. Foi atropelado, mas hoje apareceu nas fotinhas, tá vivo, né? Vimos que tá vivo. Atriz de filme de ação, Shailene Torrachana, por Divergente, antes de ir pro YouTube. Olha, várias argilinhas lá, Pacto de Argila na Xoxota, para ganhar, né? O prêmio, é isso aí. Aquele filme maravilhoso, né, que quem não ouviu, narrei o filme no último podcast último lá dos Seriadores, aliás, com o pessoal dos Seriadores aqui do Logado, eu narrei o filme todo, então, por favor, vá lá e escute. Acabei de comprar no iTunes, essa delícia. Comprei pra assistir. Como assim? De bobeira. É, você assistiu essa beleza, né, gente? Por favor. Nossa... Filme de drama foi o Milagres do Paraíso. Ator de drama, Leonardo DiCaprio. Atriz de drama, Jennifer Lawrence, por Joy. Filme de sci-fi fantasia, Capitão América Guerra Civil. Ator de filme de sci-fi fantasia, Chris Evans. Sci-fi fantasia, Jennifer Lawrence de novo, por Mockingjay. Filme de comédia, eu não sei como é. Acho que é Tirazinha Apuros. Policiais em Apuros 2, né? Ride Along com aquele homem lá, com o Kevin Ice Cube, Hart, né? Com o Ice Cube e o Kevin Hart. Isso. Ator de comédia foi Zac Efron, por Vizinhos 2. Atriz de comédia foi a Chloe Grace Moretz, também, por Vizinhos 2. Vilão favorito, Adam Driver, por Star Wars. Química favorita foi a do Dylan O'Brien, do outro menino lá do Maze Runner. Beijocas foi Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, por Hunger Games. Agora o Hans Fitch. Nossa, você jura? Não, juro. Vamos parar um minuto. Calma. Ele jura que beijo foi J-Law e menino Peter. Foi. Nossa senhora. Não, e tô procurando a química até agora entre os carinhas de Maze Runner, né? Porque eu vi esse filme ontem. Uma broderagem, né? Tem tudo. Menos química, porque é uma bosta o filme. Promete, cara. Que horror, gente. Que horror. Eu acho que química deveria ser o Deadpool e o Consolo, né? Seria muito mais legal. Mas aí você lembra que é premiação pra adolescente, né? Não pode. Exato. Aí tem aqui, His Fit, se eu não me engano, é Chilique, né? Melhor Chilique foi o Ryan Reynolds pro Deadpool. Agora, essa próxima categoria aqui achei um tão quanto interessante, que é a pessoa que roubou a cena. E quem ganhou foi a Jenna Malone pro Hunger Games Parte 2. Sendo que não faz o menor sentido, gente. É, Jenna Malone quase nem aparece no filme, Brasil. Jenna Malone fez o quê no filme? Fez o quê? Ela tirou a roupa na parte 1, não foi? Foi. Tirou a roupa, não, foi em chamas. Foi em chamas. Pra mim, a única cena relevante dela pra mim foi essa dela tirando a roupa no elevador, gente. Gente, aqui no Hunger Games ela só aparece mais do que no BVS, porque fora isso, gente, não faz sentido. Não, gente, não. Eu adorei que o BVS foi ignorado completamente. E que Find Dory ganhou 2 prêmios, né? Melhor filme do verão e melhor estrela feminina. masculina, né? Ellen DeGeneres. Exato, do verão. É, tivemos aqui a revelação, foi a Daisy Ridley, né, por Star Wars. Kevin Hart levou o prêmio de estrela masculina do verão. Aí eles fizeram os prêmiozinhos, tipo, prevendo o futuro, né? Tipo, o filme favorito que vai vir foi o Esquadrão Suicida. Ator favorito de filme que vai vir foi o Dylan O'Brien também. E a atriz foi a Cara Delevingne por Esquadrão Suicida. Eu acho a Cara Delevingne meio pombo. Não acho ela essa brasa tempo toda. Começando lá pelo Paper Towns, né? Pelo Paper Towns. Darlan adora Paper Towns. O favorito dele. Pessoa que, né? Já falei aqui algumas vezes, já dei esse prêmio pra algumas pessoas. Mas se tivesse uma escolha preferida de atuação pior do que o meu ovo esquerdo, a Cara Delevingne como eu teria ganhado esse prêmio. Porque ela é horrorosa atuando. Ela é muito bonita. Mas ela é uma péssima atriz. Péssima atriz. Sim, total. Tanto ela quanto esse menino aqui do Zac Efron, do Neighbors 2, eu vi esse filme também. Mano, não tem nada de comédia, é um besterol bizarro, assim, nem é engraçado. Tanto ele quanto a Chloe Grace Moretz também, cuja melhor participação dela do ano foi a treta da Taylor Swift e Kim Kardashian, aquela treta que eu lá. Onde ela não tinha que se meter. Então, foi assim, filosofar, né? Exato. Acabou com a foto do cu exposto que não era dela, mas. teve que explicar que o cu não era dela. Ai, que maravilhoso. Ai, meu Deus. Eu vou pular as categorias de televisão agora pra falar os prêmios toscos, né? A gente tem aqui. Tosco não, porque aqui alguns até são válidos. Que nós temos aqui. Comediante escolhido foi Ellen DeGeneres. Dançarina escolhida foi a Maddie Ziegler. Modelo, Kendall Jenner. Ok, então tá. Ai, gente, não aguento. Ai, ai. E, não, esse prêmio é maravilhoso. Esse prêmio é maravilhoso. Obrigado, Deus. Que é a tiradora de selfie favorita, que foi a Ariana Grande. Muito bom, gente. Não, eu amo esse aqui, ó. Eu amo esse aqui. É. Hilo feminino, Zendaya. Amo também. Melhor Instagramer, Selena Gomez. Melhor Twitter, Justin Bieber. Gente, você jura? Você jura, né? Melhor Snapchat, a Kalidia. As pessoas têm um prêmio pra melhor Twitter, melhor Snapchat, que é isso aí. Mas entre esses prêmios absurdos, a gente teve um prêmio legal, que foi o Decade Award, né, que o Justin Timberlake ganhou, fez um discurso bem legal, falando sobre aceitação e coisa e tal, né, foi um prêmio de reconhecimento da carreira. E acho que o Justin Timberlake merece mesmo, né, tá aí nessa pausa aí agora, só fazendo as musiquinhas do filme, mas acho bem legal reconhecerem o talento do Justin. Agora sim, né? Vamos aos prêmios de televisão. Se vocês estiverem em pé, sentem-se, porque foi só tiro, porrada e bomba. Vamos lá. Drama favorito: Pretty Little Liars. Ator de drama: Ian Harding, Pretty Little Liars. Atriz de drama: Ashley Benson, Pretty Little Liars. Medo. Eu tô sem ar. Vamos lá. Melhor série de sci-fi fantasia: Once Upon a Time. Melhor ator em série de sci-fi fantasia: Grant Gustin de The Flash. Melhor atriz sci-fi fantasia: Lana Parrilla por Once Upon a Time. Comédia favorita: Fuller House. Ator favorito de comédia: Ross Lynch de Austin and Ally. Ninguém nem assiste isso na What Disney. What the fuck, Austin and Ally? É do Disney Channel. Que vem a ser isso? É uma comedinha de uma menina que quer ser cantora, ou o menino quer ser cantor, e eles se odeiam, mas na verdade eles vão se pegar em breve, só que não pode mostrar porque é na Disney. Vamos lá, atriz favorita de comédia: Candace Cameron, de Fuller House. Animação favorita: Family Guy. Reality favorito: Keeping Up with the Kardashians. Não, vilã favorita de TV: Janelle Parrish, também conhecida como Mona, de PLL. Gente, mas Mona não tinha morrido, gente. Mas 5 vezes. A mulher tá ganhando até hoje, depois de morta. Ai, seguinte, ladra de cena, Sasha Peterson, né, que é a Alison de PLL, revelação, Matthew Daddario, Shadowhunters. Nossa senhora. Melhor nova série, Shadowhunters. Ai, só melhora. Química na TV, Ashley Benson e Tyler Blackburn, né? Na verdade, Caleb Hanna, de PLL. Agora, isso é de matar. Melhor beijo, Jennifer Morrison e o caminhão da Scania. Mentira, é o Hook, né? Once Upon a Time. E melhor série de verão, Tim Wolf, ator de verão Dylan O'Brien e Shelley Henning, atriz de verão. Considerações, por favor, Dalla. Gente, sim. As pessoas que votaram nessa merda, eles estavam muito drogados. Eu queria muito essa maconha. Porque, caralho, Once Upon a Time, melhor série de fantasia. Mano, não dá. Aquilo ali é muito ruim. É muito ruim. Uma série que tem plot de buscar caneta no inferno, passei na livro, não tem como. Fuller House, melhor comédia. Ok, assim, pra mim é o menos controversas, mal. Né? Assim, menos mal. Não, nem, né? Até tem amigos que gostam. Agora, Pretty Little Lies ganhar essa caralhada de coisa, gente. Tim Wolf até tem pessoas que falam bem. Agora, Pretty Little Lies, todo mundo só fala na zoeira, sabe? Não tem motivo, cara, pra essas pessoas ganharem isso tudo. É ser muito delusional, sei lá. Até sei lá, The Vampire Diaries deve estar melhor. E você, Lucas, gostou dessa premiação? É muito relevante. Olha, eu amei. Eu não tenho palavras assim pra descrever a minha sensação nesse momento. Chupa. Mas aí, né? sigamos em frente. Nalan, quem a gente vai tocar pra passar pro próximo bloco? Eu acho que, já que a gente tá na vibe Lucky Ladies, né? Revival Lucky Ladies, acho que a gente deveria tocar MC Carol, a nova dela, né? Delação premiada, que tipo, MC Carol veio aí numa pegada nova do rap, né? Pô, mandou uma letra aí cheia de atitude e tal, papapum, e guiazilha do funk. Mandou ver, entendeu? Achei bem boa a música, então acho que vale a pena tocar. MC Carol de Niterói, delação premiada. Daqui a pouco a gente volta. Troca de plantão, a bala como é fera. Ontem teve arrego, rolou baile na favela. 7 da manhã, muito tiro de meota. Mataram uma criança indo pra escola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão, a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Uma câmera de segurança flagrou um adolescente sendo baleado a queima-roupa por policiais. Cadê o Amarildo? Ninguém vai esquecer. Vocês não solucionaram a morte do DG. Afastamento da polícia é o único resultado. Não existe justiça se assassino tá fardado. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. Na televisão a verdade não importa. É negro favelado, então tava de pistola. 3 dias de tortura numa sala cheia de rato. É assim que eles tratam o bandido favelado. Bandido rico e poderoso, tem cela separada. Tratamento VIP e delação. Estamos de volta com o Drops Logado. Já comentamos os maravilhosos Teen Choice Awards, porque foi assim um negócio, né? Tô sem palavras pra descrever o poder do fandom de PLL. Vamos falar agora de Comic Con, né? Finalmente, semana passada, nas últimas edições, a gente teve coisas mais importantes para discutir, que foi as falsianagens de Taylor Swift. Agora a gente pode falar de um assunto menor, que foi a Comic Con, né? Finalmente tivemos aí, todo mundo que tava lá, né? Todo mundo, Omelete, que tava lá, falou que a grande vencedora foi a Marvel, que o painel foi sinistro, maravilhoso, teve fumaça, desenho, gente fazendo coreografia, parece quase um episódio de Glee. Mas a gente não viu nada, essa é a verdade, porque a Marvel não mostrou nada pra gente, não soltou os trailers de Guardião, os vídeos de Thor, né? Homem-Aranha, não fizeram nada. Só mostrar pra gente o trailerzinho segundo de Doutor Estranho, que eu não sei vocês, mas, assim, eu gosto do que eu vejo, e nesse trailer a gente já viu um pouco mais da pegada, assim, né, uma coisa mais leve, um pouquinho mais de humor, que a Marvel gosta das coisas, né, inclusive lá naquela cena que tem o... Eu achei até o Edge of Four, né, eu aprendi o nome dele agora, que ele entrega lá o papelzinho lá pro Benedito, aí fala assim, ah, que isso aqui, ele fala assim, ah, a senha do Wi-Fi. Vocês curtiram o trailer do Doutor Estranho? Vocês acharam legal? Vocês estão com expectativa? A gente viu o Hannibal lá também com o zoinho tudo cortado, né? Mas não sei. Eu gosto da vibe. Achei ali a cidade sendo engolida, os negócios tudo meio Inception, né? Mas, no geral, eu curti o novo trailer de Doutor Estranho, que, aliás, tá aí pertinho de estrear. Na novembro a gente já vai conferir se o filme é realmente bom ou ruim. Vocês gostaram? Vocês não têm expectativas? Acharam a merda? O que que houve? Eu também gostei, assim, do trailer do Doutor Estranho, porque em muitas entrevistas o diretor do filme, né, o Scott Derrickson, ele falou que ia ter uma pegada mais psicodélica, o Doutor Estranho, ia trabalhar mais visualmente esse mundo, e o trailer realmente mostrou isso. E também teve aquilo do humor que a Marvel também costuma impor nos filmes deles. Eu gostei muito desse trailer. Eu acho que promete, eu acho que vai ser um ótimo filme aí pro final do ano, até por causa do elenco também, que é um elenco destruidor, e eu acho que vai ser um excelente filme. Olha, eu achei um trailer foda, muito foda. Porque assim, Doutor Estranho pra mim é uma história que eu não conheço muita coisa, entendeu? Eu tô indo mesmo como leigo assistir esse filme, não conheço, nunca li quadrinho de Doutor Estranho, não conheço a história, não conheço a pegada. Então tudo que tá saindo pra mim é uma novidade muito grande. E eu tô muito impressionado com o material promocional, a forma como eles estão apresentando, a forma como eles se preocuparam em diferenciar até o logo da Marvel no trailer. É um logo mais psicodélico, ele aparece de uma forma diferente. E a história eu tô achando super interessante. Achei que o segundo trailer mostrou muito bem a pegada do filme, mostrou que vai ser um filme de você ultrapassar barreiras mesmo, sabe? Que o que você tá vendo não necessariamente é o que parece, sabe? E gostei dos atores, achei que o elenco é muito bom. No final do trailer, quando aparece o nome de todo mundo, né, seguido, você vai vendo que tem várias pessoas de muito peso no elenco, inclusive pessoas indicadas a Oscar, enfim. Eu acho que vai ser um filme do caralho. Tem tudo pra ser um dos melhores filmes da Marvel. Eu não estou esperando um filme que revolucione nada, até porque você precisa pensar essa questão de realidade, de mudar textura, de trabalhar com vários tipos de universo, viagem. A Origem fez isso muito bem, né? Essa questão de subverter a realidade e você não ter noção do que você está vendo é real ou não. Mas eu acho que esse filme, o grande mérito dele vai ser conseguir apresentar para as pessoas normais, como eu, um herói que não é conhecido como o Doutor Estranho e que não é um herói carismático. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu não consigo ver o Doutor Estranho como um herói carismático. Ele não é carismático. A história dele é mega trágica. Tipo, ele sofreu um acidente e não consegue mais operar. E aí ele era um escroto, né? Tá onde a gente sabe, né? Tipo, sei lá, da Christine Yang da vida, que sofreu um acidente. Mas gente. Sofreu um acidente e descobriu que não pode mais operar. E aí ele meio que vai fazer uma terapia ocupacional, não sei, uma yoga da vida. E aí acaba descobrindo esse mundo e descobre que ele tem um propósito maior e blá, blá, blá, blá, blá, blá. Então eu acho que vai ser algo bem interessante de ver e vai lidar com magia, né? Que é uma coisa que na Marvel a gente ainda não teve oportunidade de ver tanto além da Feiticeira Escarlate. Sim. Então eu acho que vai ser um herói super importante. Talvez eu não seja a melhor pessoa pra estar dizendo isso, porque eu realmente não conheço a história, mas eu acho que, pelo que me apresentou, tem tudo pra ser um dos melhores filmes da Marvel. Eu tô muito animado. E com esse trailer, pra mim foi de longe mesmo, empatado com o trailer de Mulher Maravilha, o melhor trailer da Comic Con que eu assisti. E Darlan, você falou aí da Origem. É legal que o Doutor Estranho, ele dá pra ver ali no trailer que ele pegou alguma coisa de Origem, que modifica a paisagem, modifica a realidade. É um visual que lembra muito da Origem. Foi uma coisa... Não, é, pois é. E isso é legal, né? Quando eles pegam uma coisa que já foi feita e aperfeiçoam. Tipo, eu tava vendo na internet alguns canais que cobriram a Comic Con, que estavam falando que, parece que o painel da Marvel foi todo feito de uma forma diferente esse ano, que eles colocaram um holograma, né, no palco para apresentar essa questão do Doutor Estranho, e foi tudo muito bem arquitetado. Então, tipo, a Marvel tá investindo muito nesse filme. Talvez por eles saberem que é um filme que é muito arriscado, que é um filme que precisa de aceitação, porque o Doutor Estranho, imagino que ele vai ter um papel muito grande lá na luta contra o Thanos, lá no Guerra Infinita. Então eu acho que eles querem que o personagem seja bem difundido e bem conhecido, pra que a gente também se acostume com ele, né? Sim, e o filme, ele não só promete um desenvolvimento de personagem diferente dos outros heróis da Marvel, mas também promete um espetáculo visual tão bom quanto os outros filmes da Marvel. Pois é, com certeza. Mas, né, continuando na Marvel, a gente teve na sexta-feira Comic Con os painéis da Marvel Netflix, porque a gente já teve no sábado, né, o painel de Agents of S.H.I.E.L.D., mas como eles ainda iam começar a filmar, não tinha nada de novo, assim, pra trazer. Na verdade, eles só confirmaram, né, que vai ter o Motoqueiro Fantasma, que na verdade é um motorista de carro, né, porque vai ser o cara que tem um carro e não uma moto, deixa quieto. Se eu não me engano, é o atual motoqueiro, né, porque lá Rider pode ser tanto pra motoqueiro como pra... É um motorista, na verdade, né, não é necessariamente um motoqueiro. Agora, quando chega pro Brasil, que tem esse problema na tradução, eles confirmaram o Gabriel Luna como o motoqueiro da quarta temporada de S.H.I.E.L.D. Darlan gostou, não gostou, achou... E se faz sentido ter o motoqueiro fantasma nesse negócio, Darlan? Então, eu não consigo ver como eles vão linkar, mas os caras, se eles colocaram, é porque eles têm uma história que vai ser contada de um jeito ou de outro, e eu, assim, eu confio, porque S.H.I.E.L.D. até hoje não me decepcionou. É uma série que eu assisto, gosto, e não me decepcionou. As histórias são legais, eles conseguem ser criativos pra linkar as coisas. Então, se eles colocaram o Motoqueiro Fantasma, que na verdade é um motorista de carro, eu imagino que eles devam ter uma trama por trás disso. Então, eu confio, sabe? Eu acho que pode ser legal. E é legal porque vai juntar na série também essa questão da... Não magia, né? Porque no caso do Motoqueiro Fantasma é maldição, né? Tá tratado, sei lá, do demônio, do culto, do capiroto. Pacto com Satanás. Exato. Então eu acho que eles vão trazer também pra televisão essa questão mais fantástica. O que pode também ser um bom link da série com o que tá acontecendo no cinema. Porque já que no cinema tá acontecendo coisas que são fantásticas, né? Magia, oculto, enfim. Na TV também eles trazem com o Motoqueiro Fantasma essa realidade. Então eu acho que pode ser uma forma de linkar os dois universos, não sei. Sabe que a Marvel tem dessas coisas, né? Isso que é diferente. Vamos ter que esperar realmente pra poder ver, né, quando a série estrear aí no metade de setembro. Mas acho que o que mais causou frenesi na galera foi com certeza as séries da Marvel Netflix. Eles confirmaram a renovação de Demolidor pra terceira temporada, mas só em 2018, né, depois que a gente tiver Punho de Ferro e Defensores. Então vai demorar um bom tempo ainda pra gente ver de novo uma série solo, a temporada solo do Demolidor. E mas Jessica, liberaram aí... Jessica Jones também, só em 2018. Exato. E revelaram aí o primeiro trailer do Luke Cage. Curti bastante, achei bem legal, achei que o Mike Coulter tá perfeito, assim, parece que ele domina bastante a cena. Gostei da porradaria, das sirenes passando, gostei da porradaria, achei a porradaria de respeito, e não sei vocês, eu tô animado pra Luke Cage, que já tá chegando também aí, 30 de setembro. Eu achei foda. Pode. Mas fala primeiro, Lucas, que eu quero depois falar bastante. Eu gostei pra caramba do trailer do Luke Cage. Eu tô muito curioso pra ver como é que vai ficar, como é que vai se desenvolver o universo dele, né? Porque ele foi um coadjuvante em Jessica Jones, mas então ele vai ganhar uma série própria. Eu tô bem curioso pra ver como é que vai se desenvolver esse lado da história dele. E eu tô muito curioso pra ver como a participação de Sônia Braga nessa série, que ela vai interpretar a mãe da personagem da Rosario Dawson. E eu tô muito curioso pra ver como que a Sônia Braga, como que vai ser a Sônia Braga atuando numa série da Marvel. E quanto ao Punho de Ferro, eu espero ser surpreendido, porque até agora assim, o trailer ele prometeu bem, ele cumpriu a função dele de entregar alguma coisa, mas eu ainda quero ver mais. Eu quero ser bem surpreendido quanto a Punho de Ferro. Então, em relação a Luke Cage, eu fiquei bem impressionado com o trailer. Primeiro porque eu já imaginava que o trailer fosse... que o Luke Cage ele é um cara mais street, né? Mais da rua, mais urbano, mais que parte pra porrada sem coreografar muito, tipo o Demolidor faz, sabe? Tantos anos sendo traficante de Good Wife, né? É, tipo, o Demolidor, ele meio que é o molequinho criado com vó que fez arte marcial na vida. E o Luke Cage é o carinha de The Good Wife, né? Tipo, é o cara, moleque que foi criado na rua. Assim, eu fazia a comparação, tipo, que cai na porrada e aprendeu a cair na porrada sozinho e, por acaso, tem a pele impenetrável e é forte pra caralho, entendeu? Então, pelo trailer, deu pra fazer bem essa diferenciação. Você vê que ele não é um cara que é mega coreografado. Tipo, o estilo de luta dele é um estilo mega real, sabe? O que ele faz com os caras, ele pega o cara, taca na parede, e sabe, ele eu achei muito foda, eu tô muito animado. Eu acho que o Luke Cage tem tudo pra ser, assim, passar Jessica Jones da minha série favorita da Marvel no Netflix. Sobre Punho de Ferro, cara, eu confesso que eu ainda não sei o que esperar, de verdade. Eu sei que vai ser bom, eu tenho esse sentimento, né, de que vai ser bom, eu sei que os caras não vão decepcionar, mas eu não tenho nenhum tipo de expectativa em relação à série, como eu tenho com o Luke Cage, por exemplo. Então eu confesso que eu não sei meio o que esperar. Agora, em relação a gente não ter mais Demolidor e Jessica Jones por um tempo, graças a Deus, né? Porque vamos apresentar os outros, né? Sim. Porque, né? Eu não consegui terminar até hoje a segunda temporada Demolidor, gente, porque desculpa falar, mas eu não consegui. Não deu. Segunda temporada eu parei no episódio 4, nunca mais voltei. Eu também! Exato, não aguentava. Eu sei que tem muita gente que gosta muito, que acha a melhor série do mundo, mas eu não consegui. Eu achei muito chato. Aquele fog chatíssimo, não dá. E os defensores, né? Pela promozinha lá que eles botaram, eu fiquei bem animado. Acho que vai ser bem legal. Principalmente com a música que eles escolheram, né? Não, qualquer trailer Exato. Que tenha câmeras no ar tem meu respeito e tem minha atenção. Ai, meu Deus do céu. Mas vamos falar então agora dos filmes da Warner, né? Vamos começar. Vamos deixar os Warner descer pro final? Vamos começar com os Warner só. Eu quero começar com um dos filmes dos trailers que eu achei mais bizarros, assim. E eu achei que tem chance de ser um flop inacreditável, que é o Rei Arthur, A Lenda da Espada, que é protagonizado pelo menino lá do Sons of Anarchy, né? O. Oh, meu Charlie Deus, Huna. O nome do cidadão. Charlie Huna. Charlie Hanna. E que é dirigido pelo Guy Ritchie, né? Pelo Guy Ritchie. Sim, eu vi o trailer e quando começa o trailer já naqueles bagulho da... que eles estão correndo, que parece que estão correndo com as GoPro na cabeça. E eu falei, gente, não, né? E aí vai passando o trailer, as colagens, uma sensação de que o Guy Ritchie tá fazendo a mesma coisa que ele faz em todos os filmes, mas com um pouco mais de dinheiro pra poder usar os efeitos, e que vai ser uma bosta tão grande. Que, cara, eu acho que as pessoas estão meio cansadas da história do Rei Arthur, já não consegue mais, não aguenta mais, né? Acho que depois, acho que desde aquele filme do Clive Owen lá em 2004, aquele maravilhoso Rei Arthur com Clive Owen, mas eu não quero mais ver o Rei Arthur. E Rei Arthur maloqueiro, então, estilo street, acho que não vai rolar, gente, desculpa, não vai. Cara, em relação a esse filme, pra mim, ele vai ser uma bosta, igual Tarzan novo é uma bosta. É a mesma tentativa de fazer uma coisa requentada, de explorar algo que já tá, que ninguém liga, sabe? Não preciso desse filme, sabe? Eu não quero ver isso. E o trailer pra mim é muito qualquer coisa. Não fiquei nem um pouco interessado em assistir. Eu gosto do ator, eu acho o Jax um excelente ator, eu acho que ele tem tudo pra estourar mesmo aí. Mas assim, o filme não me chamou a atenção, então caguei. Caguei? É, comigo também é a mesma coisa, eu faço coro às palavras de vocês, eu não vejo como esse filme pode ser bom, eu acho que não vai ser, acho que vai ser um dos maiores flops no ano do lançamento dele, apesar do elenco que é que é sensacional, que não tem só o Charlie Hunnam, tem também tem o Eric Bana, tem Jude Law, mas mesmo assim o elenco não pode, mesmo assim o elenco não vai salvar esse filme. E o Guy Ritchie, acho que ele devia fazer os filmes dele de gangster de Londres, que é o que ele faz melhor, sabe? Sim, sim, mas sim, não vejo como essa série se salvar, na verdade, sabe? Acho que não vai rolar, não é mesmo, não vai. Em compensação, eu criei uma... Acho que expectativa é um pouco forte, né? Mas, sei lá, eu quero ver o tal do Kong, a Ilha da Caveira. Porque eu fiquei impressionado com o tamanho do King Kong, que o bicho é gigante. O bicho é muito grande, sabe? Assim, a gente já viu o King Kong lá do Peter Jackson, mas esse, tipo, ele vai ter que chamar o Megazord pra lutar com ele. Porque ele é muito, muito grande. E assim, o elenco do filme é até legal, né? Tem o John Goodman, tem o Tom Riddleston, tem a Bill Larson, tem o Arroz de Festa de Samuel Jackson, tá no horroroso Tarzan, maravilhoso. Tivemos o desprazer de assistir, né, Darlan? Semana passada. Nossa, adorei, nota zero. O filme é ruim, mas quando você assiste ele dublado, então a experiência fica pior ainda. É muito ruim, gente, sério. Você pensa num filme ruim, assim, ruim, ruim real. Esse é pior, porque ele tenta se levar a sério, sabe? Ele acha que é um filme super profundo, só que é muito ruim. Vamos ver se o David Yates vai se redimir, né, com Animais Fantásticos, né? É, esperamos que sim, né, porque nesse Tarzan, meu Deus do céu, não tem coisa. Meu Deus, assim, muito ruim. Né? Mas falando do Kong, assim, eu confesso que eu quero ver o filme mais por curiosidade mesmo, do que por ter um real interesse. Meu Deus, eu preciso ver esse filme, é um dos que eu mais espero pro ano que vem. Mas, assim, o trailer me levantou um tantinho de curiosidade pra ver de que forma vai se desenrolar essa história e se pode ser pelo menos divertido, que eu acho que se for divertido, já conta, assim, se for um filme legal, que passa as tuas 2 horas, tu não ficar olhando pro relógio ou tendo vontade de morrer, igual a gente teve no Tarzan, eu já acho que é um ponto positivo pro filme. O que você achou, Lucas, do Kong? Olha, eu achei o trailer muito interessante, eu confesso que eu ainda tô meio desconfiado quanto a ele, eu não sei realmente o que eu posso esperar desse filme, se coisa boa ou coisa ruim. Eu espero que o filme seja bom, porque ele parece muito divertido, o trailer passou essa impressão. Eu tô procedendo com muita cautela, mas eu espero coisa boa. Darlan, Macaco Gigante, te atrai? Cara, eu gosto dos filmes do King Kong, eu gosto até daquele último dele, que é tosquíssimo. Eu me diverti pra caramba, que é eterno, aquele filme gigante, 3 horas de filme. Então, assim, como tudo que o Peter Jackson faz, né? Assim, eu não espero nada, mas eu acho que pode ser um filme divertido, sabe? E pode, de verdade, ser um filme pipoca legal. Diferente do que eu falei antes, né, da Caveira, não sei o quê, esqueci o nome do outro filme, que o trailer era uma bosta, que eu acabei de criticar. O Rei Arthur, menino. É, essa merda aí. Diferente desse, eu acho que esse daí pode até ser divertido, de verdade. Então eu não sei. Eu vou assistir, com certeza. Ô, Lucas, você sabe quem dirige o Kong? É a galera conhecida ou não é? Não, o diretor não é conhecido. Eu até sabia o nome dele, mas agora me fugiu. Ah, então vai ser... Vamos ter que dar uma chance, né? Vamos esperar um próximo trailer também pra ver se a animação ajuda, né? Porque às vezes um trailer bom acaba vendendo o filme de forma legal, né? Vamos Sim. ver o que vai acontecer. Pra encerrar essa parte de só Warner sem DC, a gente teve aí as crianças do mundo inteiro chorando, desesperada, né, arrasados, falando que foi o melhor trailer que já viram na vida dela, porque hoje em dia a gente tem essa coisa de sempre ser o melhor trailer que você já viu na sua vida, ou o melhor filme, coisa do tipo, que foi Animais Fantásticos e Onde Habitam, né, essa nova franquia que promete fazer muito dinheiro para a dona Warner, e a dona Warner agradece. Porque desde que acabou Harry Potter, eles estavam procurando, assim, uma coisinha que possa fazer dinheiro, né? Já que o filme da DC dá dinheiro, mas não dá tanto dinheiro como eles esperam. Então voltaram lá pro mundo dos Harry Potter. Agora a gente vai ter o homem lá, Lily, né? Oh, meu Deus. O feiozinho lá, o Redmayne, como protagonista. Temos Colin Farrell fazendo cara de mal. E temos roteiro de J.K. e direção do David Yates. Então, acho que causa tudo uma familiaridade bem grande. E esse trailer é bem legal, mostra bastante as criaturas. É claro que provavelmente o filme deve estar passando ainda por algumas coisinhas de pós-produção, que no trailer ainda dá pra perceber algumas coisinhas assim que podem ficar melhor. Mas, assim, eu confesso que eu vou precisar ver o filme pra realmente ver se eu me importo com esse novo universo, com essa magia ali nos Estados Unidos, ou não. Porque eu lembro que quando o Peter Jackson anunciou lá o Hobbit, a gente viu o trailer do Jornada Inesperada, e tipo, eu fiquei muito empolgado, e quando eu fui pro cinema foi um balde de água fria. Então eu vou meio que dar uma controlada na minha expectativa a respeito de Animais Fantásticos, e vou esperar um pouco mais pra quando o filme estrear, entendeu? Não sei vocês, Darlan, eu sei que curtiu muito o trailer, mas eu não sei se a expectativa é realmente, tipo, muito grande, não tem como dar errado. Então, pode falar, Lucas, deixa que eu arraio o sócio depois. Beleza. Mas é que assim, gente, o próprio universo do Harry Potter já vende um filme. Não precisa nem do trailer pra vender esse filme, porque pode ser o pior trailer do mundo, as pessoas vão ver por causa do universo Harry Potter, por causa dessa hype. Tem Potterheads aí pelo mundo inteiro, né? Então, com isso a gente pode contar que o filme foi feito pra ser um seguro da Warner ali, pra caso os filmes da DC não dêem certo. Fracasso da DC. Exatamente. E vamos ver, né? Os trailers, pelo menos, prometeram algo divertido. Eu espero realmente me divertir, eu espero ter um bom filme aí. E espero que David Yates se redima aí desse fiasco que foi a Lenda de Tarzan. Eu queria outro protagonista, não gosto do Redman, gente. Eu queria outro protagonista, juro pra vocês. Eu queria outro protagonista, eu não consigo gostar dele. Eu já vi lá os filmes dele tudo, mas não gosto assim. Mas quando eu lembro que ele fez o Destino de Júpiter. O Destino de Júpiter é a melhor atuação dele. Melhor do que você tirou com a mão. Muito melhor. Saudades. Mas ó, falando sério, Sassi, você é redmanofóbico. Então você já viu o trailer querendo não gostar. Segunda coisa, vocês estão esquecendo que o Hobbit foi um filme Festival de Promessas. Então, tipo, o Peter Jackson chegou, falou que ia fazer, que ia acontecer, que ia ser não sei o que lá, filme de 3 horas e pouca, uma trilogia de um livro de 100 páginas, blá blá blá blá blá blá. Esse filme do Animais Fantásticos e Onde Habitam, a J.K., ela tá fazendo um roteiro completamente novo. Esse livro não é baseado no livro Os Animais Fantásticos e Onde Habitam, que já existe. É um livro totalmente novo que vai ser lançado um pouco antes do filme. O roteiro é dela, o livro é dela e o roteiro é dela. Então, já é um diferencial do Hobbit. Porque o Hobbit, por mais que o Peter Jackson tivesse, ele tenha desenvolvido um roteiro pro filme, a história original não foi ele que criou. Uhum. Ele adaptou. O Animais Fantásticos é uma história sobre um mundo que essa mulher criou da cabeça dela. Então, mano, não tem como esse filme ser ruim. Não tem como. Como o Lucas falou, o universo Harry Potter, ele já se vende sozinho. Tipo, se você fizer um filme sobre a criação do Beco Diagonal, todo mundo vai assistir. Exato. Foda-se. Tipo, como surgiu a primeira vassoura? Vamos ver, gente. Vai ser legal. Por quê? É uma história que aquele mundo, ele já tá tão dentro da nossa cabeça que qualquer coisa que surge ali é interessante, é legal. A gente quer saber o que tá acontecendo. Porque essa mulher, ela tem um mérito tão grande de ter criado um universo tão incrível, que tem tanta coisa interessante que pode ser explorada, que, cara, agora ela pode fazer quantos filmes ela quiser, sobre quem ela quiser, que vai vender, cara. Vai vender. E eu aposto nesse filme, principalmente pelo roteiro ser dela, tá? E por saber que ela vai ter o cuidado de contar a história com início, meio e fim. Ela já provou com Harry Potter que ela consegue contar uma história com início, meio e fim, e que ela consegue fazer a história fazer sentido. Então eu tô bem confiante de que com esse filme vai ser igual. A história pode não ser tão fascinante quanto Harry Potter? Pode não ser, porque Harry Potter tem essa questão afetiva, tem essa questão sentimental, né? De ter um mega vilão e um mocinho, lado do bem, lado do mal. E esse filme, pelo que me parece, não vai ter isso. Mas vai ser interessante. Eu quero ver de verdade, assim, eu tô bem animado. Não achei que foi um dos melhores trailers da Comic Con, não foi. Eu acho que foi um trailer ok. Eu acho que o trailer não tava finalizado ainda. Tem algumas coisas ali que dá pra ver que o CGI tá meio cagado ainda. Mas que vai ser um filme interessante, eu não tenho dúvida. Verdade. Então vamos falar de DC? Vamos falar de DC Warner? Gente, né? Então um beijo pra vocês, obrigado aí por esse podcast. Tô de feliz. Para, deixa de ser hater. Senta aí. Senta aí. Vamos falar de DC, que fez um painel que essa galera ficou bem impressionada. A gente viu a primeira arte conceitual da... Arte conceitual não, né? Vimos os personagens da Liga da Justiça em seus uniformes. Gostei bastante. Gostei muito do que eu vi. Fiquei bem animado. E eles divulgaram, assim... eles estavam com, sei lá, um mês e meio, dois de filmagem. E eles fizeram ali um bem bolado com um pouco do recrutamento pra poder fazer um vídeo da Liga da Justiça. E é um vídeo de, tipo, 2 minutos e meio. E eu gostei bastante do vídeo. Mesmo não tendo ação nenhuma, não tendo nada. Mas eu achei que a DC finalmente acertou na fotografia, que não tá escura, e acertou no tom, porque o filme parece ser um pouco mais divertido. A gente tem ali o Batfleck, né, indo atrás do Barry Allen. Achei que o Ezra Miller tá bem legal como Barry Allen. Tem aquele diálogo lá que ele joga o Batirang, o Ezra Miller pega, aí ele fala lá, não, porque eu tô reunindo aqui uns Metalmans, que ele, ah, beleza, top, sim, sei que pode ser, aí ele, só isso? Ele, é, eu preciso de amigos. Então, eu acho que, assim, ficou bem legal. Tem o Momoa sendo Momoa, né? Porque ele não tá sendo Aquaman, tá sendo Momoa, como ele sempre faz. Então, isso eu acho que pode ser um ponto negativo. Mas gostei do que eu vi, assim, a princípio. Eu acho que a Warner realmente deu uma frenagem no Zack Snyder bem bacana. Tanto que, de todos os diretores que estavam ali, até tinha o moço lá do James Wan, do Aquaman... Tinha a Perry Jenkins do Mulher Maravilha, e ele era o menos animado, Zack Snyder, né? Ele foi vaiado por parte do público que tava lá, então ele tem toda uma pressão, e eu acho que a Warner deu uma segurada. O Geoff Johns, agora que é presidente da DC Entertainment, também deve ter dado uma segurada nele. Mas eu gostei bastante do tom ali desse, né, entre aspas, trailer da Liga da Justiça. Gostei muito. Darlan? Então, eu acho que esse trailer não é um trailer ruim, de verdade, não é mesmo. Eu achei que eles não contaram muito da história, pelo menos pra mim. Eu, pelo menos, se contaram da história, eu não entendi nada, então... Mas não contaram nada mesmo, né? Assim, então, nem eles sabem qual é a história ainda. Exato, mostraram cenas avulsas. Só que eu confesso, cara, que eu não consegui me importar com ninguém. Primeiro, Flash. Não. Que isso, menino? Não gostei. Desculpa. Odiei. Adorei o Flash. Gostei do Batfleck lá com a Gal Gadot. Eles falam assim, e o Homem dos Peixes? Você foi lá? Ele foi sim. Ele aceitou. Foi bem ou foi mal? Foi mais ou menos. Mais pra mal, mais pra menos. Mais pra menos. Eu gostei. Achei simpático. Mais uma vez, odiei. Sai. Vai tirar você da ligação. Boa noite. Momoa, deixa eu terminar de falar. Momoa, eu achei mais do mesmo, né? Daenerys, meu sol, minha lua, não sei o quê. E, tipo, comercial de shampoo all over again, jogando cabelo, fazendo carão, tipo, né? Tá ali só, como diria a Erika, que não tá aqui nesse podcast, só tá ali pelo close. Close certo, né? Tipo, só pra aparecer. Gostei bastante de Batman, porque eu já tinha gostado dele no Batman vs Superman, então fazendo a mesma coisa, então eu gostei. Gostei de Gal Gadot de Mulher Maravilha, né? Pra mim, Cyborg vai ser a Psylocke do filme, né? Apareceu no fundo assim, né? Pra tipo dar um oi e tal, não sei o que, né? E vai ser isso, gente. Vai acabar que vai ser Superman, que todo mundo já sabe que não morreu, né? Porque tá no posto. Batman, Mulher Maravilha e 3 avulsos. Vai ser isso o filme. Mas eu não vou dizer que o filme vai ser ruim porque eu não vi nada, mas eu não tô muito animado, não. Acho que vai ser legal. Melhor do que Batman vs Superman, não tem como não ser, porque aquilo ali é ruim. Mas, e o tom, eles se preocuparam em mudar. Tem cor, tem humor, sabe? Não é aquela coisa séria, pesada. Pelo menos pelo trailer. Então, eu acho que a música, você pode ver que até a música é mais alegre do trailer. Então, eu acho que pode ser bem legal, sabe? Mas eu prefiro esperar um trailer que tem história pra eu realmente dar a minha opinião. Igual teve o trailer da Mulher Maravilha, que pra vocês não dizerem que eu sou hater, eu amei. Foi, tipo, junto com o Doutor Estranho, foi o meu trailer favorito, assim, de longe. Inclusive, digo que esse filme vai ser melhor do que Guerra Civil. Bem melhor. Porque É, Mulher Maravilha, assim, de verdade, eu achei um dos trailers mais fodas de herói que eu já vi em algum tempo. Achei bem legal. Se o filme for aquilo mesmo que eles mostraram no trailer, eu acho que vai ser bem bacana. E você, Lucas, você achou da Liga da Justiça? Olha, pelo trailer deu pra sentir que a Warner sentiu na pele a rejeitada que foi o Batman vs Superman, né? Porque eles já deu pra perceber ali no trailer que mudou o tom. A fotografia ainda tá... Eu senti que ainda tá um pouco sombria. Tá um pouquinho mais colorida, como vocês disseram, mas ainda tem aquele Zack Snyder de Batman vs Superman querendo voltar a insistir. E mudaram lá o tom, mudaram o tom do filme para um tom mais bem-humorado. Foi uma coisa que ficou totalmente evidente, a música ficou mais alegre. Tem mais piadas nesse trailer, parece que o filme vai seguir a mesma pegada. E eu acho que pode sair daí um filme bem bom. Quanto aos integrantes do elenco, eu gostei do Ezra Miller como Flash nesse trailer. Eu gostei do Jason Momoa. Ele tem presença física, mas assim, quanto à atuação dele, ele ainda vai ter que provar. Ele vai ter esse filme da Liga da Justiça e o filme do Aquaman pra provar isso. E o mesmo do Cyborg, né? Ele vai ter que provar, vai ter que se impor. Mas eu acho que dá pra esperar. Gente, o Cyborg tá ali, como eu falei, ninguém nem sabe quem esse cara é, gente. Ele tá ali pra ser Psylocke. Amo Psylocke. Vai estar porrada acontecendo, ele vai aparecer em 3 cenas e vão falar, nossa, olha só, se dorme. Não vai acontecer nada. Esse filme vai ser, vou falar pra vocês, esse filme vai ser o Ezra Miller fazendo piadinha, engraçaralha, pros fãs da DC enfiarem o dedo no cu e rasgar. Porque falaram que... porque estavam criticando as piadinhas da Marvel, que era infantil, não sei o quê, e vai lá descer bonitona com medo do flop, vai fazer a mesma coisa, seus trouxas, bem feito. Chupa. E aí vai ser ele fazendo piadinha, metade do filme, provavelmente com o Batman, que vai ser o Batman sério, e ele fazendo piadinha, que o personagem é isso, e Mulher Maravilha, Batman e Superman fazendo o trabalho de verdade, e Momoa dando close. O filme todo vai ser isso. Cyborg vai ser o Gavião Arqueiro da Liga da Justiça. Isso, só que o Gavião Arqueiro pelo menos é útil nos Vingadores. O Cyborg nem isso vai ser. Pode anotar. Ai, gente, amo o Momoa no close. Podem gravar isso, gravem a data que ele vai sair. Quando esse filme. Sabe que agora eu prevejo o futuro, né? Assim, mãe de nada desse podcast. Pode anotar. Quando esse filme sair da Liga da Justiça, vocês voltem nesse Drops logado. Ouçam novamente pra ver se eu não tenho razão. Que maravilhoso. Mas vamos falar então do trailer de Mulher Maravilha. Gal Gadot, Patty Jenkins. Parece que tudo funcionou muito bem. Gostei de tudo que eu vi. Achei que ela e o menino Chris Pine, né, Capitão Kirk, estão bem no filme. Achei que o tom tá legal. Só não entendo como é que essa mulher está com a espada dentro de um vestido e ninguém está vendo na parte lá do trailer. Gostei também da piadinha com o moço, com a oh, meu Deus, com a secretária no final. Você, quem é você? Não sei o que. Eu faço as coisas que o senhor Steve manda eu fazer. Aí ela, mas na minha tese se chama escravidão. Aí tipo, empregada, gostei de você, vai ser minha amiga agora, não sei o que. Sim, gostei do trailer, né? Já tava acreditando depois que eu vi a Gal Gadot em ação no BVS, por menos tempo que ela tenha tido, eu já tava levando fé no filme. Eu gosto da Patty Jenkins, eu acho que ela é uma boa diretora, uma diretora competente. E pelo trailer, parece que as coisas fluíram muito bem. E se a galera não for mega preconceituosa, com mimimi de filme com mulher, não sei o que, bababá, eu acredito que esse filme tem tudo pra ser um sucesso, porque ele parece que vai ser bem, bem legal mesmo. Darlan? Concordo, eu acho que... Assim, eu sou a pessoa que gosta do filme do Capitão América 1. Eu também. Porque eu acho que é um filme de origem que realmente conta a história de uma forma legal, assim. Por mais que, por ele ser ambientado lá na época da guerra, 1900 e lá vai fumacinha, e seja uma coisa mais datada, eu acho legal, de verdade. E o filme da Mulher Maravilha, ele me remete muito isso. Só que com o plus de ser uma mulher forte, uma deusa, né? Guerreira. Exato. Empoderada mesmo. Eu acho que vai ser um filme de empoderamento feminino muito legal. E a Gal Gadot, ela é muito carismática. Então acaba que ela vai conseguir carregar o filme. Eu tava muito preocupado com essa questão de colocarem o Kirk lá, né, o Chris Pine, pra ser par dela, principalmente porque o meu medo era que dessem mais foco nele do que nela, ou quisessem dar uma importância maior pra ele na história. Só que pelo trailer, isso não vai acontecer. Tipo, é um filme mesmo pra mostrar que as mulheres são as protagonistas e que as mulheres se viram muito bem sem os homens, entendeu? E a história dela, pelo que parece, vai ser muito bem contada. Então eu tô muito animado pra assistir. As cenas de luta que apareceram no trailer, eu fiquei muito impressionado. Obviamente tem aquelas ceninhas de câmera lenta, né, que a gente já falou 80 vezes que a galera consegue, né? Mas, ok, se for uma câmera lenta com contexto, vale a pena aguentar. Mas eu tô bem animado, assim, bem animado mesmo. Aquela cena em que ela dá a banda na galera e vem lutando com o escudo, mano, eu fiquei todo arrepiado. Eu falei, caralho, agora sim. Agora o bagulho vai ficar bom. Agora vai ficar bom. Tem que dizer que eu odeio o Chris Pine, né, cara? Eu não gosto da cara dele. Ele tem cara de boneco, né? Ele tem cara de boneco do mal. A cara dele é muito esquisita, a cara do Chris Pine, gente. Não consigo. Brand, né? Brand. Brams. Que cara de Brams. E você, Lu, o que você achou do filme do trailer do Homem Maravilha? Eu também gostei muito desse trailer. É o filme da DC que eu mais estou esperando. É o filme da DC que eu mais estou empolgado para assistir. Pelo que a gente viu ali do trailer, eles estão acertando muito bem no tom. Eles acertaram bastante no tom da Mulher Maravilha. Tanto que lá perto do final do trailer tem uma parte que o personagem do Chris Pine, ele fala: ah, não posso deixar você fazer isso. Mas daí ela responde: não cabe a você decidir o que eu faço. Aí ficou claro a que esse filme veio. Eu acho que esse vai ser o melhor filme da DC em anos. Eu acredito que a Gal Gadot vai mostrar mais coisas além do que ela já mostrou no Batman vs Superman. E o Chris Pine, ele foi uma escolha... A gente vê que ele foi uma escolha certa, porque em nenhum momento eu senti no trailer que ele tá ofuscando a Gal Gadot. E sem contar o elenco feminino que também tá ali como coadjuvante da Gal Gadot, né? Que é a Connie Nielsen, a Robin Wright. Eu acho que vai sair daí um excelente filme. Eu acho que é o filme que da DC que vai estabelecer o universo da DC no cinema. Eu também acredito. Eu acho que mais do que da DC, eu acho que se você pegar os filmes solo de herói, tipo Capitão América, Homem de Ferro, mais quem teve solo? Superman. Teve Homem-Formiga, teve Thor. Homem-Formiga. Pegar todos esses filmes e os trailers desses filmes, colocar o trailer da Mulher Maravilha, eu considero o da Mulher Maravilha o mais empolgante de todos eles. Primeiro pela mensagem. Com certeza. Nessa questão do... Mesmo do poder da mulher, principalmente pra época que ela se passa na guerra, então, tipo, é uma época que as mulheres não tinham tanta voz. Então, você mostrar uma mulher, uma guerreira, uma deusa, uma Arizona, chegar lá, né? Que é Arizona, mas tem as duas pernas. Chegar lá e bota pra fuder de verdade e mostra que é autossuficiente, sabe? Sim. Isso é uma mensagem muito foda. Então eu tô animado e eu acho que tem tudo de verdade. Não tô sendo Marvete, nem DCZete, DCNauta, não sei como é que chama agora. Mas eu acho assim, eu tô sendo fã de história de herói do cinema. Uhum. Eu acho que tá sendo fã de coisa boa, né? Exato, tem tudo pra ser, assim, de longe. E eu acho que os fãs de quadrinho ou de história de herói vão concordar comigo, pra ser um dos melhores filmes solo de herói dessa leva aí de Marvel, DC, do cinema. Com certeza, sem contar. Filme de grupo, ainda ninguém barra pra mim, pelo menos, Guerra Civil. Ninguém barra. Agora, filme solo, esse eu acho que tá correndo por fora pra passar a frente. Com certeza, sem contar que a própria empolgação da diretora e do elenco na Comic Con pra divulgar esse filme, eles estavam muito animados, eles estavam realmente empolgados, estavam apaixonados pelo que estavam fazendo. Eu acho que tem tudo pra dar certo pra esse filme. Eu também acredito que vai dar muito certo. Tô bem empolgado, cara, tô bem empolgado mesmo. Quero que chegue logo junho, né, vai ser em junho, pra gente poder assistir essa beleza, preciso. Então vamos lá, pra encerrar esse bloco, Eu quero que vocês digam, desse tudo que a gente comentou até agora, o que vocês estão esperando mais pelo que vocês viram ali. Dalan. Ah, sem dúvida nenhuma, Mulher Maravilha e Doutor Estranho. Sem dúvida nenhuma. Tudo que eu já falei, pelo impacto pra mim do filme da Mulher Maravilha, pela mensagem, e Doutor Estranho pela questão da inovação na história, sabe? Pelo pontapé que esse filme vai dar no universo da Marvel. Eu tô animado demais pros dois. Não consigo te dizer pra qual dos dois eu tô mais animado. Talvez pra Doutor Estranho, porque vai estrear antes, mas eu tô querendo muito assistir. Tô bem. E você, Lucas? Olha, eu tô muito animado pela Mulher Maravilha. Eu acho que vai ser um excelente filme. E eu queria só acrescentar, além do Doutor Estranho, que também é outro filme da Marvel que eu tô empolgado, a Marvel, ela realmente teve essa questão que eles mostraram um conteúdo exclusivo só pra DC, mas em compensação, eles anunciaram bastante, muitas novidades nessa Comic Con. Por exemplo, o filme do Pantera Negra, eles confirmaram o elenco do filme do Pantera Negra, que além do próprio Chadwick Boseman, vai ter Lupita Nyong'o, vai ter o Michael B. Jordan, vai ter a Danai Gurira, vai ter o Ryan Coogler na direção desse filme. Eu acho que o filme do Pantera Negra também vai ser outro que a gente tem que prestar bastante atenção, porque pode surpreender. E além disso, ele é sua amada. A escalação de Sua Majestade Brie Larson como Capitão Marvel, né, gente? a gente não pode deixar de comentar isso, por favor. Ficou 3 dias emocionado, chorando, mandando e-mails pra Marvel agradecendo. Ah, meu coração parecia que explodir, gente, sério. Gente, não, eu sobre isso, eu acho que vai ser legal. Eu confio na Brie Larson, acho que ela vai ser uma excelente Capitã Marvel, mas eu confesso que ainda acho que se fosse a maravilhosa Charlize Theron seria incrível. Seria meu sonho, mas tudo bem, gente. Muito bom, muito bom. Seu Lucas, o que vamos tocar para passar para o último bloco desse podcast? O que vamos tocar para esse último bloco do podcast? Eu ouvi uma música, a gente está nesse papo de cultura pop, e eu ouvi uma música hoje na rua, que é a trilha sonora do mais sensível de todos os Batmans, que é o Batman Eternamente. O nome da música é Kiss from a Rose from Seal. tava vendo ontem o Seal cantando essa música, porque eu descobri que a ABC tá fazendo um programa maravilhoso nessa Summer Season, né, que se chama Greatest Hits. E aí cada episódio eles estão falando de metade de uma década, né? Aí um programa é de 85 a 90, ou de 90 a 95, e assim vai. E aí teve o episódio que foi, acho que foi de 90 a 95, que aí teve o Seal cantando Kiss from a Rose e as pessoas morrendo de tédio. As pessoas chorando sangue. Essa música é maravilhosa. Essa música é maravilhosa. É porque eu gosto de Crazy, né? Eu gosto de Crazy. Por isso. Crazy demais. Então vamos tocar Sil e daqui a pouco a gente volta. Side of me, love remains a drug that's the high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Whoa. Estamos de volta com o último bloco do... Já ia falar logado cast, mas do Drops logado. E agora eu quero repercutir aqui duas notícias com vocês. A primeira... Vou deixar vocês decidirem. Vocês querem que a gente comece com a notícia engraçada e depois a gente passa pra notícia um pouco mais complexa? Ou vocês querem começar com a notícia complexa e terminar com a engraçada? Complexa primeiro. Complexa primeiro? Eu Lucas acho. Também? Isso. Complexa também. Então vamos lá. Hoje estava eu, antes da gravação, vagando pelo Twitter da vida e eu vi que tinha algumas pessoas retweetando diversos tweets de um cidadão chamado Biel, né? E eles resolveram ressuscitar tweets de tipo 4, 5 anos atrás. Hoje, inclusive, passou, a gente está gravando no dia 1º de agosto, inclusive passou uma matéria dele no TV Fama e ele falou que a repórter do IG prejudicou a carreira dele, coitado, né? Prejudicou a carreira dele com a denúncia que ela fez. E assim, desenterraram vários tweets dele de 2011, 2012, e eu vou ler alguns para que vocês tenham ideia, e aí depois a gente pode, né, debater esse assunto. Vamos lá. Temos aqui tweets do Naipe seguinte. Bom dia, negros fedidos. Eu não tenho raiva, nem ódio, muito menos desprezo de travestis. Apenas não consigo imaginar um travesti pelado. Que nojo. Povo babaca. Aí a mulher do cara trai ele e ele quer bater no cara que ficou com a mulher dele. Tem que bater na mulher. Isso sim. Nossa, dar lugar saudável, no ônibus, né? Dar lugar no ônibus para idosos? Nós que ralamos o dia inteiro dar nossos lugares para quem tem aposentadoria e coça o rabo o dia inteiro? O que mais temos aqui? Eu achei um aqui, ó. A Thaís Araújo é linda, mano. Única morena negra, sei lá, que eu acho bonita. Tipo, me joga na parede, me chama de lagartixa. Me joga da janela, me chama de Isabela Nardoni. Ou seja, vai de mal a pior, né? Ele vai indo de racismo a machismo, a violência contra a mulher, a... Nossa, sério. Mas, assim, o engraçado é que ele culpa a repórter do IG, mas ele se prejudica sozinho, ele não precisa de ninguém. E assim, o que levou o pessoal mais a retweetar essas coisas hoje, principalmente, foi porque eles perceberam que a assessoria do Biel estava apagando esses tweets mais antigos. Inclusive, nesse momento, o Twitter do Biel está privado, né? Então as pessoas não podem mais ver nada, não podem mexer em mais nada. E aquele negócio, a desculpa que ele deu quando a merda estourou foi que, eu sou apenas um garoto, eu estava brincando, eu não sei o que eu estou fazendo. Mas, bom senso, geralmente a gente tem desde novo, né? Ou você tem ou você não tem. E essa miscelânea, essa coletânea de bizarrices aqui, você vai tentar defender, mas ele só tinha 16 anos, ou ele, sei lá, só tinha 14 anos, 15 anos, não sei. Mas ainda assim, até pra um moleque de 14, 15 anos, né? É legal ficar falando isso, né, gente? Sássio, 14, 15 anos, a pessoa já tem consciência do que faz, tá? Exatamente. Eu tinha 14 anos, mano, eu trabalho desde os 14, eu sei muito bem o que fazer, eu sei o que fazer com o meu dinheiro, eu sei, sabe, desde os 14. Então essa parada de ele era apenas um garoto de 14, mano, foda-se. O que as merdas que ele falavam eram merdas sérias. Também dessa questão dos negros, racismo. Cara, ele era muito racista. Eu tô lendo umas paradas aqui, eu até compartilhei no Telegram, que eu fiquei, assim, bem chocado, de verdade, entendeu? Eu acho, cara, que isso pra mim não é engraçado, isso é crime. E as pessoas têm que começar a se conscientizar que fazer piada com negro, fazer piada em bater em mulher, em você achar que você pode violentar uma mulher. Hoje eu li no jornal que um dos seguranças da Olimpíada foi preso em flagrante porque violentou uma mulher que tava dormindo, uma bombeira, meteu a mão dentro da saia dela, que se achou no direito que a mulher tava dormindo de saia. Ele achou que podia meter a mão nas coisas da mulher. Sabe, não é assim que funciona, cara. No mundo, as pessoas exigem respeito. Você precisa respeitar o próximo. No momento em que um homem se sente superior a uma mulher e se sente no direito de fazer o que quiser com ela porque, é só uma brincadeira, eu estava brincando, eu sou só um moleque, as coisas estão muito erradas, entendeu? Eu acho que esse discurso de tentar abafar o que esse bosta fala ou falava é pior, é bem pior. Porque, porque você acaba criando um bando de machistinha nojento que se espelha num bosta desse. E aí cria um bando de bostinha que acha que pode fazer e acontecer, que pode fazer o que quiser, porque também é só um garoto, é menor de idade, não vai acontecer nada, é só brincando, entendeu? Tem que mostrar que essas brincadeiras não são engraçadas. Não é brincadeira, isso é crime. E assim, não, você, eu não sei se vocês viram, né? Você teve até aquele post que saiu há uns dias atrás, da menina que fez a lista de coisas que ela defendia o Biel. Não sei se vocês chegaram a ver. Eu lembro disso também. É uma outra normal também, discredo. Só pode ser piada aquilo, a mulher falando, ah, ele é um homem de verdade. Se ele tentou, tipo, fazer sexo à força com você, você deveria agradecer. Porque é uma honra você ser assediada pelo Biel. Não é? E, gente, sério que as pessoas têm esse tipo de mentalidade? Sério que essas meninas de 14, 15 anos, 16 anos de idade se valorizam tão pouco assim? Que acham que um bosta que não tem talento nenhum, que canta uma música que tem duas frases, pode fazer o que quiser com elas, porque é uma honra pra elas ser violentada, ser tocada, ser molestada pelo Biel. Sério, não eu é? Acho que o mundo tá muito errado, as pessoas estão precisando, sabe, precisa de um reset, que tá foda, não aguento mais. Não, mas é verdade, tá brabo, cara, não tá fácil. Não tá fácil mesmo. Sem contar que essa desculpa que ele usar, um garoto de 16 anos, isso, quantas pessoas utilizam essa desculpa pra justificar barbaridades do tipo de racismo, de estupro e coisas até piores do que isso pra tentar abafar, sabe? Exato, é a mesma desculpa que uma pessoa que a gente até zoa aqui no podcast quando fala, tipo, ah, gente, então eu não sou homofóbico, tá? Adoro os gays, inclusive tenho amigos que são. É a mesma desculpa. É a mesma desculpa. O fato de você ter conhecido e amigos que são gays quer dizer que você não é homofóbico. O fato de você ter uma empregada que é negra ou uma vizinha que é negra e você dá bom dia pra ela quer dizer que você não é racista. Mano, não é assim que a vida funciona, entendeu? Você não precisa ter que provar nada pras pessoas porque você conhece alguém que pertence àquele tipo de estereótipo. Você tem que mostrar com as suas atitudes quem você é, entendeu? Você não tem que ficar um dia eu até apertei a mão de um negro, eu não sou racista. E uma das coisas mais revoltantes dessa novela Biel aí que aconteceram foi que a repórter do IG, que se voltou contra essas atitudes dele, foi demitida. Exato. Sim. Cara, tá muito errado isso. O que que, sabe, eu não tenho nem como descrever isso, porque eu fico chocado, eu fico boquiaberto, porque tem gente que tá tentando fazer alguma coisa a respeito, tem gente que tá tentando mostrar, olha, isso tá errado. Mas não, a pessoa perde o emprego, a pessoa praticamente perdeu a carreira dela, sabe? Cara, e aquilo, e ela perdeu a carreira dela por uma parada em que ela estava completamente certa. Tipo, não importa se ele é o Biel, se ele é o presidente da república, se ele é o bucetudão da puta que pariu, foda-se. Ele é um cara que assediou a ela e ela não se sentiu confortável com aquela situação, porque assédio é algo grave. Então ela foi lá e fez o que ela tinha que fazer, ela denunciou. E aí ela é punida, é a culpabilização da vítima, ela é punida por ela não aceitar o assédio e botar a boca no mundo. E as pessoas ficam contra a vítima, ficam contra ela. Tipo assim, ela tá errada de ter ficado revoltada com o assédio que ela sofreu, entendeu? E as pessoas ficam tipo, ah, tadinho do menino que assediou, né? Ele não tinha noção. Tipo, ah, mas olha que bonitinho o menino. Ele, tipo, tem 15 anos, mas ele já gosta de buceta, olha que legal. Ele só falou que ia partir lá no meio. Mas normal, né? Todo mundo faz isso. Sabe? Não é assim. Pior de tudo, a gente tem que aguentar que quem é feminista tá errado, quem luta contra isso tá errado. Cara, tem gente que tá fazendo coisa a respeito, sabe, pra mudar essa realidade, porque isso é um reflexo de uma sociedade patriarcal que a gente vive, que já vem de muitos anos e que é uma sociedade doente, cara. Cara, eu vou te falar mais. Que precisa urgente ser mudado. Vou te falar mais. Eu já ouvi, tipo, pô, você fica defendendo mulher, nem parece que é homem. Falei, mano, eu defendo mulher exatamente porque eu sou homem. Porque eu tenho três irmãs. E eu sei o que é você passar na rua com a sua irmã e ver um bando de babaca que não tem o que fazer, mexer com a sua irmã só porque ele se achou no direito de mexer com a sua irmã. Entendeu? As pessoas não têm ideia de que, ah, uma mulher passar na rua e um cara mexer com ela e fazer uma piada de mau gosto ou dizer que, ah, não sei o que lá, tipo, sabe, eu não preciso falar que é um tipo de cantada baixo nível que as pessoas dão umas outras, porque não é o objetivo do programa, mas a mulher ser obrigada a passar na rua e ouvir esse tipo de cantada e não poder fazer nada, porque se ela fizer um escândalo, ela tá errada, tá sendo maluca, isso é doente, cara. Não, correndo risco. A nossa sociedade é muito doente e as pessoas não percebem isso, sabe? E eu fico revoltado exatamente por eu ser filho único, homem, e ter três irmãs mulheres e uma mãe. Então, assim, eu, a minha família toda é de mulher, então eu sei o que eu tô falando. Não, eu e correndo. Nunca... Pois é, e correndo risco, assim, de ser chamada de puta, de vagabunda, se reage a uma cantada, se reage a uma investida. É muito complicado, assim, cara, já quebrei vários paus, já discuti com 800 milhões de pessoas em relação a isso, em relação a machismo, feminismo, a assédio, violência sexual contra a mulher, e cara, aí eu defendo mesmo, eu bato no peito mesmo que defendo, não aceito, e se eu tô numa situação e vejo uma mulher sendo assediada, mano, eu vou ficar puto e vou cair na porrada, vou brigar mesmo, porque eu acho errado, não acho certo, doa quem doer. Se eu for menos homem por achar isso, foda-se, eu sou menos homem então. Cara, aí é que tá, isso aí, tipo, tem que partir de todo homem. Isso tem que ser desconstruído. Eu não consigo entender qual é a graça, sabe, de você se aproveitar de uma, não fragilidade, mas tipo, de uma situação em que você, como homem, está lá naquele ambiente, como, entre aspas, tá, ser dominante, e você utilizar isso pra subjugar alguém, sabe? Porque quando você passa na rua e mexe com uma menina que tá, sei lá, indo pegar o ônibus e você fala uma coisa absurda pra ela, cara, você tá humilhando a pessoa. A pessoa se sente uma merda, sabe? Não é legal. A mesma coisa que se eu, como homem, passasse na rua e alguém virasse pra mim e me falasse uma parada absurda. Mano, eu ia ficar puto, ia voltar e falar, que porra é essa? O que você tá falando? Não sei o quê. Só que eu sou homem e eu posso fazer isso. Eu caio na porrada, brigo, xingo, foda-se. Agora, se uma mulher fizer isso, ela é maluca, ela é escandalosa, ela é louca, ela tá exagerando. Vocês entendem qual é a diferença da proporção? O homem, exatamente, ele pode brigar, ele pode fazer o que ele quiser. Agora, se a mulher fizer a mesma coisa, ela é louca, ela tá arrumando confusão, não aceita brincadeira, sabe? Não são dois pesos e duas medidas. Eu acho que a sociedade precisa pensar um pouquinho, e por isso, e aí a gente volta pro tema do programa. Por isso que eu acho tão importante um filme como Mulher Maravilha tá estreando agora, porque, cara, mostra que existem certas situações que as mulheres eram e são subjugadas, que não são normais e legais, sabe? É importante você ter uma mulher numa posição de igualdade com os homens, pra mostrar que as mulheres são tão capazes, ou até mais capazes que os homens, de fazer tudo o que elas quiserem, cara. Vocês não precisam ficar se subjugando a nada, ainda mais hoje em dia, pelo amor de Deus. Se um cara mexe contigo, mexe a mão na cara dele. Mexe a mão na cara dele. Pega a arma de choque, dá a arma de choque no cu. Adoro! Adoro! Agora eu vou dar a dica da barra de ferro de novo, quando ele cede, há uns sedes atrás. Anda com uma barra de ferro na bolsa pra dar na cabeça dos outros na rua. Vamos ver se eles não vão parar de mexer contigo. Para, cara. Para sim, cara. Adoro, que maravilhoso, gente. Mas vamos então terminar em alto astral, vamos. Que agora temos a notícia maravilhosa que eu compartilhei com o Darlan hoje à tarde. E assim, é maravilhosa. Que eu acho que é a notícia do dia, da semana e quiçá do ano. Mari Silvestre assume namoro com ator de Chiquitita. Vou ler aqui a matéria. A funkeira de 24 anos falou ao Ego sobre a diferença de idade com o namorado, que tem 19, e contou que as famílias já se conhecem. Gente, que maravilhoso. Mari falou assim: Renê é o meu primeiro namorado mais novo. Sempre namorei caras mais velhos. Porém, acredito que a maturidade não está na idade, e sim na cabeça de cada um. Tem homem de 40 anos que tem menos maturidade que ele, que tem 19. Gente, que maravilhoso. Obrigado, Mari Silvestre, por me dar uma pauta tão deliciosa quanto essa. Darlan, por favor, você que é o fã número 1 de Mari Silvestre no Brasil. Aonde? Mano, assim, Mari Silvestre, ela é uma pessoa iluminada, sério. Eu gosto dela porque eu acho ela muito humilde, sabe? Eu acho ela uma pessoa do bem, de verdade. Agora, sobre essa notícia, cara, não sei nem o que dizer, só sentir. Porque imagina que bizarro, tipo, caralho. Assim, gente, é normal. Hoje em dia, idade é um número, vai. Uma verdade. Pessoa de 40 pode namorar uma pessoa de 20, não tem problema nenhum. Só que é engraçado, vai. A Mari Silvestre é aquele mulherão todo... Ela é linda demais, aquela mulher. E ela não é uma pessoa fresca, sabe? Pelo menos não parecia ser. Então é engraçado ver ela namorando um moleque de 19 anos, sei lá, que fazia chiquititas. Chiquititas! Mano, eu namorava chiquititos, sério. Bizarro. Mas assim, sorte pra ela, cara. Eu acho muito bizarro, mas espero que ela seja feliz, velho. Eu também. Que faça muito sucesso. Eu acho que ela ficou amiga de MC Carol de Niterói e seguiu a risca a letra da música de novinho de 15 anos, né? Quem não conhece, quem não conhece MC Carol novinho de 15 anos, por favor, coloca no YouTube. E aí, Lucas? Olha, acho que o que chama atenção nessa notícia em especial não é só a idade, né? Mas o currículo da pessoa com quem Mari Silvestre tá namorando, né? Que foi um ator de Carrossel e de Chiquititas. Mas se é assim, né, que as coisas vão andar, né? Vamos torcer aí pra que aconteça melhor, né? Não sei o que dizer. Eu tô. Só sentir. Roberta Miranda é a melhor pessoa nessa história. Exatamente. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Mas vamos embora então, senhores. Vamos embora, um programa mais curto, né? Pô, pra encher linguiça. Foi. Hã? Foi mais curto, né? Foi enorme. Ah, que absurdo, claro que foi, gente. Só teve 1h40 só, não teve 1h45 como o lugar do Cat. Até fiquei ruim agora. Mas vamos lá, seu Lucas, menções despedidas. Ah, galera, muito obrigado aí por mais um Drops logado que vocês tiveram o prazer de ouvir e nós tivemos o prazer de produzir. Continue acompanhando a gente aí no logado, tem muitos textos, muito conteúdo pra vocês, www.logado.com. Quem quiser me seguir no Twitter, meu Twitter é lucasfercil com 2 R's, é só me procurar ali que estamos juntos. Tô bem, Darlan, mexendo de despedidos. Então, muito obrigado aí vocês por ouvirem mais uma vez o nosso Drops, ou Logado Cast, não sei o que vai ser, acho que Drops. Adorei o programa de hoje, achei que a gente discutiu uns temas bem legais. Peço desculpas aí pelas minhas opiniões polêmicas e, né, foda-se se você se ofendeu. Se você é uma xixinha de merda, vou só finalizar meu discurso. Se você é uma xixinha de merda que acha que o que eu falei é uma bosta, caguei pra você. Mas eu acho que você não é, acho que as pessoas que ouvem esse podcast são pessoas esclarecidas, pessoas que entendem o que eu quero dizer, e peço desculpas se eu cometi algum tipo de gafe ou falei alguma coisa que possa ter ofendido alguém. Mas, pra quem quiser me seguir do Twitter, meu Twitter é @generosode. Lá só tem coisa legal, diferente do Biel, que posta lixo, só posta coisa boa. Pra quem quiser me seguir. Só coisa alto astral, né? Só coisa pra cima, né? Vibe boa. Pra quem quiser me seguir no Snapchat, Generosode, Facebook do Arrão Generoso, Telegram Generosode. Só ir lá, gente. Chama na conversa que a gente bate um papo. Eu tô aí nas internets. É logado.com, fazendo aqui o logado. Cast, às vezes eu faço alguns textos pro site, a gente vai fazendo aí o que dá. E é isso, muito obrigado aí mais uma vez, Sácia, Lucas, valeu, e até a próxima, pessoal. Bem, eu tava querendo esticar a gravação até meia-noite, né, pra gente poder desejar parabéns pro Darlan ao vivo gravado, né. Mas gente, mas ninguém sabe se é meia-noite não, dá parabéns. Falciano. A gente vai querendo... Pra quem não sabe, o menino da Alan faz aniversário, né? A gente tá gravando finalzinho do dia 1º, da Alan faz aniversário dia 2, né? Fazendo 47 anos. Isso aí. E vamos que vamos, né? Mas com um rostinho de 22. Exatamente. Ai, que maravilhoso. Obrigado, gente. Mas... Mandem presente pra mim, tá? Tô aceitando. Você cartão falou, de presente. Nudes. Ó, cartão de presente da Riachuelo, por favor, sempre bom. Pode mandar. Quem quiser aí, pede no inbox que eu mando o endereço pra você mandar o cartão de presente, tá de boa. E é isso, muito obrigado aí pelo. Já quero agradecer aí pelos parabéns da galera. Mandar um beijo pro pessoal do Telegram, pro pessoal do Twitter. É isso aí, gente. É nóis. Tô ficando velho, mas continuo a mesma pessoa legal de sempre, só que não. Também. Ai, ai. Gente, pra me seguir no Twitter é muito simples, @edu_sass, vocês sabem. Tô lá sempre falando algumas bobeirinhas. É, quero mandar beijo pra quem comentou na última edição do Drops também, que a gente fez lá os mexidão sobre a Taylor Swift, falou várias paradas. E vocês comentaram um pouco, essa é a verdade. Nós estamos chegando na edição 100. Vocês estão vendo que eu tô esticando a edição 100 pra chegar. Por quê? Se vocês não comentarem, não participarem, a edição 100 vai ser a última do podcast. Fica o recado. É, mas quero mandar abraços para Márcio Zanex, que comentou na última edição, Amanda Aparecida, Alex Tavares e Leandro Chaves, né, que deixaram mensagens de amor, fé e esperança na última edição do LogadoCast, do Drops Logado. É, aproveitem, acessem padrim.com.br, contribuam para esse programa maravilhoso permanecer no ar. Em breve teremos vídeos, porque conseguimos comprar nossa primeira câmera, boom, bom. Um braço pra vocês. Compramos a câmera, então em breve teremos vídeos, né? Não sabemos qual o teor desses vídeos, mas em breve teremos. Anote na sua agenda. Mas para que a gente possa pagar a câmera e continuar produzindo podcast, pagando servidor, essas coisas todas, entre lá, padrim.com.br/logado2g. E a padrinha, gente, escolha lá um valorzinho, né? Tem valor a partir de R$1, não é em dólar, é em real. Então fica bem mais fácil você padrinhar. Pode ser boleto, cartão de crédito, tem várias facilidades. Tem banner aqui no post, né? Tem banner no site. E você também pode acessar padrim.com.br para poder nos ajudar a manter este programa no ar. Aproveitar e mandar abraços e beijos para nossos padrinhos e madrinhas que ajudam esse programa, né? Ana Paula Abreu, Fabiano Costa, Caroline Borges e o nosso mais novo padrinho, o Wellington Torso. Seja muito bem-vindo. Obrigado por apadrinhar esse programa. Espero que você tenha gostado. Yay! E é isso então, né? Vamos embora, vamos para casa. Darlan vai começar os festejos de seu aniversário. Então estaremos aí comemorando vários dias, várias horas. Ouça também eu e Darlan dando conselhos amorosos, espirituais, maravilha, na última edição do Sede no Ar. E Darlan esteve lá comentando nos seriadores, né, S.A. Maratonas, toda a primeira temporada de Stranger Things, a grande série do momento. As pessoas ficou tudo maluca, que as pessoas ficou, meu Deus, tudo pirando, falando, melhor série do mundo, meu Deus, que delícia. Então, Darlan tá lá comentando com o menino, né, Stranger Things, e eu e ele estivemos lá dando conselho para as pessoas no Sede no Ar. É isso, Darlan? Passei o serviço tudo? É isso aí. Tava lá divulgando e anotecendo o Wynonna Rider, né? E é isso aí. Roubei a cena do podcast, igual o Wynonna, né? Claramente, né? Ai, ai. Então vamos embora. E se tudo der certo, agora a gente volta com a edição 100 depois das Olimpíadas, tá? Eita. Se tudo der... Eita, ai, ai, se tudo der certo, não sei. Vamos ver, vamos estudar. Às vezes você pode estar ouvindo esse podcast e aí, tum, sai a edição 100. Não sei. É tudo muito, muito imprevisível, tá? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço. Até a próxima e tchau. Tchau. Falou, galera. I'm so